pensamentos que atravessa a retina. Aumenta a adrenalina e reduz o BPM. Dilata a pupila, se assusta e fascina. Minha mente maquina, família FN. Família FN. Simples assim, escrevo só mais uns dois versos e um gole de gin. E com meu pensamento imerso, um trago do green. Desperto o paladar. Gush, flush, smoking. Batom e blush, flowing. E na hora do rush, McQueen. E enfim, Jedila e The Roots nos alto-falantes. O ponteiro já não gira, eu me prendo aos instantes. Me desfazendo em cinzas, as minhas guimbas no cinzeiro se misturam a pontas de blunts. E nada é como antes. As imagens como flash, só escuto bumbum clap. Minha pele envelhece, por mais que a gente tente, certas coisas não saem da nossa mente. Passado vem claro como um presente. A marca não deixou de existir, cicatrizou. Mas ainda tá aqui, vivendo intensamente. Sonhos me revelam meu subconsciente. Família FN. Abstrato sentimento, devaneios da rotina contra o vento. Abrindo visões na retina, instinto lírico, ritmo e poesia. Elevação do espírito, jogando verso nas batidas. Rimo, o que vivo, vivo que rimo. Entre luzes de postes queimadas e ruas vazias. Me guio pelo silêncio, nenhum pio. Clima tenso no momento, vento frio faz voar pensamentos. A noite me flerta, sigo meu caminho em alerta. Feras camufladas de cinderela, sozinha sem pétalas. Somente espinhos sem peças. Desse quebra-cabeça pra traçar minhas metas. Base de tetra, hidro, cada binó. Inspiração me pega até o raio do sol. O bom guerreiro não espera acontecer. Faz acontecer e sabe como percorrer. Sem pressa e também sem moscar. Sem medo de falhar, aprendendo a não errar. Sonhar é o que me faz seguir adiante. Com os pés no chão e a mente além dos antes. Snap drunk só, mais uma dose sem neurose junto à gangue. Não se espante, verás no brilho do olhar a verdade no meu semblante. Nada é como antes. Nada é como antes. Não é como antes, e o depois não vai ser. Minha voz saindo dos alto-falantes, com todo prazer, prazer, prazer. Nesse contexto me encaixo, passo, traço, faço, dou um trago, me acho. Esse mundo tá de cabeça pra baixo, e como tudo deve ser, e como tudo deve ser. Minha vida sempre foi fazer rima. Me diga se sua autoestima te limita, subestima ao que você pretendia fazer. Fazer. Depois de encontrar na Mary Jane, you understand? I'm losing my mind, but I can. Me encontrar de volta, tudo passa, mas não volta. Então prova, só não força. Verás que é verdadeiro, forasteiro. Som dos ratos de bueiro, maloqueiro. Mas nada é como antes.